tema título do último trabalho do maliano Baseku Koyata, que é um arranjo de uma canção da tribo Bamana chamada Koreduga. No Mali, toda a gente gosta deste tema, que os coloca ou que os colocam numa boa disposição contagiante. A tribo Bamana governou aquela região entre 1712 e 1861, tendo-se depois seguido os Fula, precisamente de onde é originário Baseku Koyate, e a canção chama-se I Speak Fula, bem como o álbum, como dissemos, Baseku Koyate, acompanhado pelos Ngoni Ba, precisamente a banda que toca esse instrumento muito peculiar do Mali, o Ngoni. É o arranque da primeira das 2 horas de Orelha Extra. Olá! Na Rua Ruque e Castrense, e sempre ao sábado o podcast surge depois em www.orelhaextra.com. Para continuar, The Clientele, I Wonder Who We Are, o mais recente Bonfires on the Hit. Friday night, and I Circulam por aí notícias que dizem que este irá ser o derradeiro trabalho, longa duração na carreira dos britânicos de Clientele. Esperemos que não se confirmem. Chama-se Bonfires on the Heath e traz algumas influências da música da Andaluzia, principalmente na guitarra, o que não admira nada. Os Clientele já deram bastantes concertos por essa zona de Espanha. Foi precisamente onde os vimos ao vivo num inesquecível espetáculo. O tema foi I Wonder Who We Are, os The Clientele, no início da primeira hora de Orelha Extra, para fecharmos a primeira tripla de hoje, o excelente guitarrista Steve Gunn, nativo de Filadélfia, no segundo longa duração pela Three Lob Recordings, Barham Palace. Tracks that you left are now corroded. safe and warm, but those moonless nights are waiting. Tirado do mais recente trabalho para o norte-americano Steve Gann, Barham Palace. This is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. 2 horas na Orelha Extra de hoje, com a música de amanhã, no ar, aos sábados. Welcome to the future. Na série da ATP Recordings Custom Made, duplo vinil, 7 polegadas, 4 temas, portanto, divididos em Something Old, Something New, Something Borrowed e Something Blue. Ouvimos de Something Old, The Tears and Music of Love, Alternate Take, e vamos saltar para Something Borrowed, Right, Gremlin, Ben Butler and the Mousepad Remix. We'll be right back. のおすすめ通り安心だ。探して歩くの最適、味はもちろん大衆的だ。 Trabalho para os Polysix, os japoneses Polysix, uns habituês já aqui da Orelha Extra desde há algum tempo, desde que começamos as emissões na Rádio Universitária do Algarve. Aqui por causa há um grande fã, e não sou eu. O álbum chama-se Absolute Polysix e a estrear por aqui com Young Ho Ho. Anteriormente os The Roof, no duplo vinil 7 polegadas custom made, e vamos continuar com os Dodos. Oh my gosh! Orelha Extra, vemos com os ouvidos. E ainda o seu último trabalho, Time to Die, Fables. Change their minds. Read them. Orelha Extra, canal auditivo suplementar no éter em 107.9, Rádio Universidade de Coimbra 102.7, na Rádio Universitária do Algarve e 93 na Rádio Castanhense no Baixo Alentejo de Todos, com Fables de Time to Die e, para continuar, a desaparecida Connie Converse. Down this road on a Monday morning came a riding three strangers. Down this road on a Monday morning came a riding three strangers. There was one wearing green and one a peacock feather and one wearing overshoes against the wintry weather. And they gave me 6 white horses for to carry my load, and they beckoned me to follow, and they took me down this road. On a Monday morning came a riding 3 strangers. Down this road on a Monday morning came a riding 3 strangers. There was one wearing green and one a peacock feather and one wearing overshoes against the wintry weather. And they gave me 6 white horses for to carry my load, and they beckoned me to follow, and they took me down this road. La la la la, la la la la, la la. I'm just a dusty cowhand, a dusty, thirsty soul. I used to keep my money in a pocket with a hole. I've got one ambition, like wishing for the moon, to drink a glass of pleasure, full measure, bulging out and brimming over at the Clover Saloon. I was sitting there one evening and filling out a straight. A fella called me something I particularly hate. I threw a bottle at him, but the fella ducked too soon. That's how I lost my credit at the Clover Saloon. I'm just a dusty cowhand, and brother, I am broke. And brother, I'm so thirsty, I'm going up in smoke. I've got one ambition, like wishing for the moon, to drink a glass of pleasure, for measure, bulging out and brimming over at the Clover Saloon. Threw the bottle at him and missed him, like I said. I broke the barroom mirror and left it there for dead. I shot him through the middle to make him change his tune. That's how I lost my credit at the Clover Saloon. I'm just a dusty cowhand, waiting for the worst. They're hanging me tomorrow in the middle of my thirst. I've got one ambition, like wishing for the moon, to drink a glass of pleasure, full measure, bulging out and brimming over at the Clover Saloon. Smile to see. he's been gone an hour by the clock upon the shelf. He was right, but I'm too proud to go and tell him so myself. So nascido em 1924 e compôs estes temas na década de 50 em Nova York, onde viveu, nunca chegou a lançar qualquer disco, tendo deixado a Big Apple em 1974 e até hoje ninguém sabe o que foi feito dela. Graças a amigos e à família, as suas canções foram editadas em 2009 e são mesmo intemporais. Falamos de Connie Converse e o álbum How Sad, How Lovely, por aqui na Orelha Extra. Temos andado a divulgar às triplas e desta vez mais três soaram: Down This Road, Clover, Saloon e Honeybee. Para continuar ainda nesta que é a primeira parte de Orelha Extra com Fernando Cabrita, vamos mais uma vez rodar Coffin Love. São os australianos de Dolly Rocker Movement e o seu terceiro trabalho, Our Days Mind the Time, que vai finalmente ser editado cá na Europa no próximo dia 22 de fevereiro na editora dinamarquesa Bad Afro Records. O disco saiu nos antípodas o ano passado pela Off the Hip. Foram eles precisamente que nos enviaram, por isso rodámos por aqui e por isso também incluímo-lo no nosso Best of de 2009, disponível no nosso blog orelhaextra.com. Mas cá para a Europa, o disco é de 2010. mais um single retirado do último trabalho dos Dolly Rocker Movement, Coffin Love, um tema incluído no álbum Our Days, Mind, Time, álbum finalmente disponível na Europa através da Bad Afro Records em fevereiro próximo, quase no final do mês. O single, claro, é lançado na Austrália. We'll be right back. esta histórica dupla britânica The Herbalizer, aqui acompanhada por uma verdadeira banda, não só pelos seus samplers e giradiscos. No disco Session 2, o tema desta vez ouvido foi Blackwater Drive. E para o término desta, que é a primeira parte de Orelha Extra via Rook, Rua e Castrense, o regresso da canadiana Liz Hyson com o seu projeto Picastro, o álbum novo Become Secret. Wonder if he's searching for situation with a less high affiliation. Will you know it when you can't believe your eyes? Oh, welcome to paradise. Are you longing for infiltration somewhere under the tarnation? Can you feel it prior to compromise? Thank you. o CD que acompanha o DVD, que documenta alguns concertos de Howie Gelb, acompanhado pelo coro gospel canadiano Voices of Praise, em países como Espanha, Inglaterra e mesmo o Canadá. Realizado o DVD por Maria Monax, mais conhecida talvez por já ter trabalhado com PG Harvey, traz, como dissemos, para além do DVD, um CD com temas obviamente gravados ao vivo nessa digressão. Ouvimos dois, Paradise Hereabouts e Dirty From The Rain, e, por que não, um terceiro, That's How Things Get Done, A Week Help. De Howie Gelb ao vivo com as Voices of Praise, chama-se Snow Angel Winging It Live, um DVD que vem acompanhado também por um CD, de onde retiramos Paradise Hereabouts, Dirty From The Rain e That's How Things Get Done. Início da última parte, a segunda de Orelha Extra, emissão 59 via Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense, duas horas extras conduzidas por Fernando Cabrita. E desde há algum tempo que andamos por aqui a dar bastante airplay ao inglês, radicado em Chapel Hill, North Carolina, US of A, falamos, claro, de Dan Melcher, que agora assina Dan Melcher and Das Menas. 2009 viu surgir dois álbuns de originais, Obscured by Fuzz na Tobblers e depois Thank You Very Much na SS, mas saiu também um outro disco de Dan Melcher que já tinha sido gravado há bastantes anos atrás, não temos agora aqui presente a data certa, mas que foi editado só o ano passado, 2009. Esse fica para próximas emissões, voltamos novamente aos outros dois, Obscured by Fuzzy, Thank You Very Much, Dan Melcher and Das Menas. Television screen, and no one is offended, no one thinks that it's obscene. But when a pop star's titty pops out of her bra, a million angry housewives think things have gone too far. Their Schwarzenegger, their Stallone and Seagal. They'll watch them snapping necks until the cows come home. But God forbid that they should see a porn star getting boned. It's all just a con job. You were brainwashed from the start. You're terrified by nudity and mortified by farts. Your body is a constant source of loathing and of shame. But still there's something in your pants that just cannot be tamed. Dan Melcher and Das Menas, primeiro Smut do álbum Obscured by Fuzz e depois de Thank You Very Much Wrapped in Fog, dois discos editados em 2009, temas originais do músico britânico agora a viver na América, e houve um outro disco finalmente editado, já tinha sido gravado há bastante tempo. A designação para esse não é Dan Melcher and Das Menas, mas sim Dan Melcher Review, qualquer coisa que agora também nos falha e o disco não temos aqui presente, mas esse há de soar em próximas emissões da Orelha Extra. You have entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated, so if you're under 18... Get out! Get the point. Good. And now? Bend over. Y'all ready for this? Get it down. Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. Woohoo! The music just turns me on. In December, drinking hot chowder, I look psychotic in a balaclava. Winter's cold is too much to handle. Pinch of crabs, a pinch at your sandals. Glasses at that Aranciada, with lips and teeth to ask how my day went, boots and fist to pound on the pavement. Here comes a feeling though you'd forgotten, chairs to sit and sidewalks to walk on. E esta música já deverá ser por demais conhecida. Ezra Cooning e os Vampire Weekend, é o segundo trabalho contra, e ouvimos precisamente o tema que o inicia, Horchata. Para continuar, um projeto de folk psicadélica liderado por Timothy Renner, em mais um tomo de uma obra iniciada em 1995, editado em vinil, cuja versão em CD só sai este ano, o vinil saiu em 2009, chamam-se Stone Breath. O álbum The Shepherdess and the Bone White Bird. Oh, behold the bone white bird. It dances to her holy word and stands gone for hours still, blessed in its bone white quill. Final da emissão de hoje de Orelha Extra para trás, Stone Breath, finalmente o regresso com este The Shepherdess and the Bone White Bird. O tema foi The Song of the Bone White Bird. We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Orelha Extra, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're an advanced alien race. What do you expect? Thank you. De Lamb com Bjork, com uma pitada de dubstep, projeto britânico Nedry, no seu álbum estreia Condors, através da Monotram. Temos escutado Apples and Pears. Saiu na Cold Verd Records de Mark Ozelek, que o produziu e que esteve para integrar este projeto de nome Retribution Gospel Choir, liderado por Alan Sparrock, dos mais conhecidos, possivelmente Low, O novo disco, simplesmente intitulado Tu, sai na Sub Pop no próximo dia 26. Por aqui já soou com Hide It Away e Poor Man's Daughter, Retribution Gospel Choir. Hello, from the House of Non-Representatives. Did you see how it done, man? Orelha Extra, spreading the gospel around here. Direção ao final destas 2 horas de Orelha Extra, emissão 59 via RUC Rua e Castrense. Não se esqueçam, playlist e podcast em www.orelhaextra.com. Acabamos de ficar com Don't Hold Back, Feel a Little Longer, no álbum último para The Most Serene Republic, chama-se The Most Serene Republic and the Ever Expanding Universe. Até ao fim vamos ter o mais recente recente disco editado pelos britânicos de Jim Jones Review. Quem tem o disco de 2008, este de pouco deve servir só mesmo para colecionadores. É uma compilação de singles no volume 1, chama-se Here to Save Your Soul. Eles que deram um dos grandes espetáculos do último festival Quarteira Rock Fest em setembro do ano passado. O tema Rock and Roll Psychosis é o que por aqui irá soar, e depois, ainda se sobrar tempo, os Animal Collective do último Fall Be Kind. Fiquem bem, tchau. What's up? strange bear.